Oi, gente, boa noite. Não sei se vocês viram lá no Instagram que eu coloquei que estava chegando para mais um dia de reunião, né? Que toda quarta nós nos reunimos. Hoje o Pedro está de plantão. Então, conta do tempo também assim, muitas pessoas no trabalho hoje. Tá eu, a Andrea e a Sônia. A Sônia tá ali atrás das câmeras. Soninha tá ali atrás das câmeras. Gente, eu tenho uma novidade hoje para vocês. Vocês estão vendo que está eu e o André aqui hoje, né? Sabe por quê, gente? O André, ele vai trazer pra gente um estudo que ele fez. Que ele sempre compartilha esses estudos com a gente na plataforma, né, André? Ele sempre coloca, ele faz esses estudos voltado para a religião que ele, para o judaísmo, né? E ele sempre compartilha esses estudos com a gente. E ele até falou que trouxe um estudo, então a gente falou, não, vamos compartilhar esse estudo com os irmãos. Então, o André hoje vai trazer esse estudo, que é o que a gente faz aqui, né? A gente traz algum conteúdo para a gente estudar, para a gente debater sobre esse assunto e resolvemos compartilhar esse momento com vocês, para vocês saberem como é que é, né, como a gente faz. E vou passar aqui para ele estar trazendo. É que segura? Boa noite, pessoal. Hoje eu estava lendo uma parábola lá no do livro. Aí eu fui tive um pensamento de escrever, né, a parábola que eu estava lendo. Aí eu fui escrevi e trouxe hoje. Eu não ia nem falar, mas aí surgiu a ideia aqui de gravar o vídeo. Aí eu fui e falei, pô, então eu posso falar o que eu escrevi, a parábola que eu escrevi. Então eu vou começar aqui agora, ali. A pessoa, o início antes de começar a parábola, o sábio ali, ele fez um comentáriozinho dos Salmos. Ele botou assim, ó: a pessoa deveria constantemente refletir sobre o versículo: quem pode subir a montanha do Senhor? E quem pode ficar ereto no lugar de sua santidade? Apenas aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não toma em vão por minha alma, nem jura falsamente. É isso. Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não toma em vão por minha alma e nem jura falsamente. Ele está lá no Salmos 24, de 3 a 4. Ao que é que se refere a frase que não toma em vão por minha alma? Aí, logo em seguida, ele colocou uma resposta através de uma parábola, que foi dita assim: certa vez, um homem bastante pobre procurou um rico empresário para pedir-lhe um empréstimo de 10 mil dólares por 6 meses. O empresário respondeu-lhe que preferia fazer 10 empréstimos de 1.000 dólares a 10 diferentes pessoas do que emprestar uma quantia maior a uma só pessoa. Em resposta, o homem argumentou: você conhece a minha história. Você sabe que eu era um homem rico até que comecei a atravessar tempos difíceis. Agora eu tenho a oportunidade de fazer um negócio que espero há de melhorar a minha situação. O único problema é que eu tenho que fazer um pagamento antecipado de 10 mil dólares. Pois bem, se a questão é restabelecer a condição de alguém, respondeu o empresário, o investimento é válido, eu lhe concederei o empréstimo pedido. O empresário manteve o seu compromisso e o homem recebeu o empréstimo. Mas o que fez ele com o dinheiro? Ao invés de investir aquele valor, conforme havia dito, ele escondeu todo o dinheiro numa gaveta. Decorrido o prazo, o empresário, no decorrido do prazo do empresário, no decorrido do prazo do empréstimo, o empresário pediu a devolução do dinheiro. Ao que o homem abriu a gaveta onde havia escondido o dinheiro. Ao entregá-lo ao seu benfeitor, este percebeu que as notas eram exatamente as mesmas que ele havia lhe dado por ocasião do empréstimo. O empresário fez uma pergunta a ele. Parece-me que você não usou o dinheiro que lhe emprestei, disse com surpresa. O homem respondeu. É verdade, admito. Mas assim, não perdi nada, o homem respondeu o empresário. E o empresário ficou muito furioso. E se eu soubesse, ele continuou perguntando, se eu soubesse que você não teria nenhum benefício com o meu dinheiro, eu não teria deixado com você, mofando em sua gaveta. Aí aqui acabou essa parte da parábola. E aí depois o sábio continuou dando uma resposta a essa parábola. Aí ele colocou assim, a mensagem desta parábola é muito clara. Hashem, Deus, tomou uma imponente alma e trouxe a este mundo e cingiu-a com um pobre corpo físico. O propósito de tudo isso é para que a pessoa possa ganhar a sua recompensa. Deus nos dá a oportunidade de nascer, de reencarnar aqui na Terra, e que a gente tenta fazer o máximo do bem, de fazer sempre o bem, para ganhar recompensa no final. Aí o... Continuando aqui a resposta. E se a pessoa não ganhou nada, e ainda que ela também nada tenha perdido através de seus pecados e transgressões, a vinda a este mundo representou uma real perda de tempo. E é esse o significado do que foi dito no início, que não toma em vão por minha alma. Irmãos, assim, o que fala sobre a nossa vinda, A oportunidade que Deus nos dá, porque como os mentores, eles nos trazem a mensagem que diz que é uma fila imensa de espíritos para encarnar, É uma fila muito grande. E quando é nos dada a oportunidade de encarnação e a gente pega essa encarnação e joga no lixo, vamos dizer assim, que o que você fez? Qual foi o bem? Você evoluiu, dentro dessa encarnação, você cumpriu com a sua programação encarnatória? Então, é isso que nos fala, A questão que ele trouxe me lembrou muito da passagem da Bíblia, que fala sobre as dracmas, do benfeitor que emprestou as dracmas para cada servo e dois multiplicaram essas dracmas e o outro guardou com medo de perder os talentos, guardou com medo de perder, Isso, a Sônia está falando que um recebeu 5, fez 10. Um recebeu 2, fez 4. Um recebeu um talento e enterrou. Então, muitas das vezes é isso que nós fazemos, nós enterramos esse talento. Ou seja, nós desperdiçamos a oportunidade de encarnação que nós tivemos de evoluir dentro daquela programação, porque... A gente se perde com as ilusões desse mundo. A gente acaba perde tempo com as ilusões desse mundo, Aquilo que não acrescenta. E o que acrescenta, muitas das vezes, a gente coloca de lado. Tudo bem que lá em Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Então, diz que justamente nós temos que dosar o nosso tempo. Vou dar um exemplo. Acredito que é a mesma coisa com o André. Hoje eu estava trabalhando, então eu passei o dia inteiro lá no spa. Então, o período que eu passei no spa, eu passei o meu tempo trabalhando, tive que me dedicar ao meu trabalho, mas ainda assim eu fiquei em comunhão com Deus. Eu não deixei de levar meu pensamento para Deus, eu não deixei de ficar em comunhão com Deus, até porque eu coloco a música ambiente, instrumental, músicas instrumentais, até mesmo evangélicas, e as clientes adoram, muitas escutam e reconhecem que são louvores evangélicos. Outras assim não sabem mais, nossa, acha lindo o fundo de piano, que é tudo piano, é tudo instrumental, é piano, é flauta, às vezes a gente coloca o som de água com piano no fundo. Então, esse nós estamos o tempo inteiro com pensamento voltado para o espiritual, mesmo trabalhando. Só que aí eu saí do trabalho e vim aqui para a plataforma, porque hoje, quarta-feira, também é o dia de reunião, que é às quartas e domingo. Então, quarta-feira às 7 horas, cheguei até um pouquinho tarde, que eu ainda fui jantar. E a mesma coisa o André. Você vê que o André, mesmo nos afazeres dele, ele teve um momento que ele parou os seus afazeres para se dedicar, né, a escritora, se dedicar a ouvir a inspiração que veio do alto para ele com relação a esse salmo, né? Qual é o salmo? 24:3-4. Salmos 24, do versículo 3 ao 4, né? E ainda veio para ele com relação, né, à história do sábio, trazendo essa história para fazer essa analogia. Eu acredito que seja isso, né? A mensagem que esse texto que você trouxe nos traz. Sim. Quer falar mais um pouquinho? Explanar? Posso falar? Nós somos movidos por. Nossa, agora fugiu a palavra. Ai, ai, caraca, agora fugiu da minha mente. Deixa eu tentar lembrar aqui. Nossa, desejos, né? Nós Desejos. estamos movidos por desejos. E a gente. Vou botar assim um exemplo. Vou botar rápido aqui. Desejo de ter um carro, né? Nós temos desejo de ter um carro. Aí a gente faz o trabalho todinho, se esforça e consegue realmente ter aquele carro. Mas a gente perde aquele desejo, muitas das vezes, de não tomar, de não cuidar do carro, né? Assim, a gente. De zelar por ele, A gente consegue o objetivo, mas para ali, fica estagnado ali, não consegue evoluir, não consegue sair daquele estado. Muitas das vezes acontece isso. E para continuar sempre desejando, sempre evoluindo, sempre subindo mais na escada, né? Degrau por degrau, a gente tem que continuar desejando, tem que continuar cuidando da situação, cuidando do. No exemplo que eu dei do carro, né? Limpar o carro, trocar alguma peça que se estiver quebrada, né? Sempre está evoluindo, sempre está cuidando das coisas. Nem isso. No caso, a gente coloca para o espiritual, né? Ele deu um exemplo do carro, né? E que aí a gente coloca para o espiritual. A gente tem que sempre alimentar a fé, a chama da fé dentro de nós. A gente tem que tá sempre alimentando o amor, tem que estar sempre buscando e não permitir que as circunstâncias ou até mesmo as pessoas, elas não tirem isso, esse desejo de evoluir, esse desejo de buscar por mais de Deus, né? Nós não podemos permitir, porque eu já falei isso uma vez aqui e eu vou repetir de novo. Eu passei por um momento muito difícil num local que eu trabalhei, com decepções com pessoas, em que eu me decepcionei tanto, e a Sônia acompanhou isso, e ela sabe como eu sou, que eu sou muito assim, sincera no meu sentimento. Eu não tenho raiva da pessoa, eu não fico com raiva de ninguém, eu não consigo odiar as pessoas, muito menos sentir raiva. Mas é natural você ficar triste e magoado. Então, não tem como você não sentir uma tristeza e uma mágoa. E ainda mais quando são de pessoas que você tem um carinho muito grande, de pessoas que você admira, de pessoas que você gosta muito. E foi o que aconteceu comigo. Então a decepção e a mágoa foi grande, né? E eu ia até na hora eu agi pela emoção, eu ia agir pela emoção, que isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado nesses momentos, de não agir pela emoção, né? Que eu ia agir pela emoção e eu ia escrever algo para aquela pessoa. Aí a Sônia veio, me chamou e disse assim para mim: Sabrina, o amor é seu. Você ama ela. Você ama ela. Porque se você não amasse ela, você não ia sentir a dor que você está sentindo agora. Você não ia se decepcionar como você está decepcionando. Ela pode não te amar, mas você ama ela. O amor é seu. Então não deixa ninguém tirar esse amor de você. Não deixa ninguém mudar esse sentimento dentro de você, independente da mágoa, da tristeza, independente do que você passe. Não permita que nenhuma circunstância e ninguém tire esse sentimento, mude esse sentimento dentro de você. Você está da forma como você está porque você ama ela. Porque se você não amasse, ia ficar como tanto faz, como tanto fez. Você não ia, não ia te abater. Não, você não ia dar bola para isso. Você não ia ligar. E eu guardei essas palavras no meu coração. Então, assim, a fé é nossa, a fé é sua. O amor, ele é seu. Então, nós temos a obrigação de zelar por aquilo que Deus nos deu, que é a fé, que é o amor. Né? E de cultivar, trabalhar isso dentro de nós, trabalhar os sentimentos bons dentro de nós, como o André trouxe o exemplo no carro. A Soninha está me dando. É. Toquei no assunto. Opa! Testificação, irmãos. Está vendo como é que Deus trabalha? A Sônia foi intuída. Né? E eu justamente toquei no assunto que ela foi intuída. Deixa eu ver aqui. Ah, é que fala o amor que vence. Olha, meus irmãos, se vocês quiserem, olha, isso aqui é a harpa. Na religião evangélica, né? Pelo menos a pentecostal, tem no YouTube. Tem a harpa cristã. Harpa vivada e corinhos, harpa cristã. E o número dessa é 27, que diz amor que vence. Que eu justamente toquei no assunto, né? E foi o que veio. Que veio para mim, eu falei assim, gente, por que que veio? Por que que tá mandando cantar isso aqui? É. Eu fiquei na dúvida, tanto que eu fiquei, você viu que eu estava assim, né? Eu falei, o que que tem uma coisa a ver com a outra? Quando você entrou, eu falei, ah, tá aqui. Foi, veio justamente, veio muito forte para eu abordar sobre esse assunto. Então eu vou cantar agora para vocês. Amor que vence é o título. Segura aqui para mim, André, para eu poder movimentar aqui a folha. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste. Ah, quanta dor não padeceste, meu coração para conquistar e meu amor ganhar. Amor que com amor seguias a mim, que sem amor tu vias. Oh, quanto amor por mim sentias. Meu Salvador, meu bom Jesus, sofrendo sobre a cruz, amor que tudo me perdoas, amor, que até mesmo abençoas um réu de quem te afeiçoas, por ti vencido, ó Salvador, eis-me aos teus pés, Senhor. Amor, que nunca, nunca mudas, que nos teus braços me seguras, cercando-me de mil venturas, aceita agora, Salvador, o meu humilde amor. É, que fala sobre amor. É, eu e a Sônia, nós gostamos muito dos louvores da harpa, né? Eu acredito que deve ter irmãos que gostam também. É, e assim, tem, é, a Sônia está falando que tem no YouTube. Isso, eu falei, no 27 da harpa cristã. Então, meus irmãos, não deixe ninguém tirar de você o amor. Ele é seu. Ele está dentro de você. Eu guardo comigo as sábias palavras da Soninha, né? É... Exatamente, foi o que ela falou. A capacidade de amar é minha. E realmente, todos nós temos a nossa capacidade de amar. Então, não permita que ninguém, em circunstância alguma, tire isso de você. Que nenhuma decepção tire essa capacidade de você, que está dentro de você, de amar. Por isso, né? Que Jesus falou para a gente perdoar. Verdade. E a gente amar com intensidade. Não precisa liberar perdão, porque você já ama. Já ama, exatamente o que a Sônia falou. Por isso que Jesus disse para nós perdoarmos, né? Porque como a gente já tem amor dentro de nós, a gente já ama, automaticamente a gente já perdoa, né? Então, automaticamente você perdoa. Nós somos seres humanos? Somos. Você vai ficar triste? Vai. Você vai ficar chateado? Vai, não tem como. Quem disser, ah, não fiquei chateado, não fiquei triste, né? Não tem como, né? Mas é aquele que passa, pelo menos comigo assim. Eu fico chateada na hora, fico triste, mas daqui a 2 dias, pum, passou. Já estou eu voltando e falando com a pessoa de novo. E como se nada tivesse acontecido. E amando, sentindo amor cada vez mais para aquela pessoa, né? E não consigo guardar aquele, ficar remoendo aquele sentimento, ficar guardando aquela mágoa. Tô falando demais, gente, vou deixar o André falar um pouquinho, que senão eu falo e o André, que já é calado, não fala nada. Pode falar, André, fala um pouquinho. É, eu vou fazer uma... Deixa eu escolher uma aqui. Yevarehe Adonai Vismerecha Yaeh Adonai Panavelecha Vehuneka Isa Adonai Panavelecha Veasem Lecha Shalom. Ose shalom biromav, huyase shalom aleinu, ve'yachkov Israel, ve'imru, ve'imru, amen. Yaseh shalom berumav, yaseh shalom berumav, shalom aleinu ve'arko Israel. Yaseh shalom berumav, yaseh shalom berumav, shalom aleinu ve'arko Israel. Vayehi ben Aharon, vayomer Moshe, kum Adonai, veyafutzu oyveha, veyanusu mesaneha, mipaneha. Ki mitzion tetze tora, ki mitzion tetze tora, udeva Adonai mirushalayim baruch shenatan. Torah, Torah, Baruch Shenatan, Torah, Torah, Le'amor Israel, Bekdoshato. Senhor, meu Pai, fico feliz pelo teu filho. Hoje perdeu um pouquinho a vergonha. Está um pouquinho tímido ainda, mas está fazendo a tua obra, Pai. E veio de coração, preparou um estudo para nós e trouxe para discutir aqui conosco, que a gente pediu que ele gravasse. Sei, Pai, que para o teu filho ele está rompendo as barreiras. E ele está se superando, Pai, porque ele quer crescer diante de Ti. E tem certeza, Pai, que está falando aos corações. Muitos estão recebendo, meu Pai, e muitos vão receber. Quando abrir esse vídeo, vão receber, Pai, do Teu Filho, essa comunhão que ele tem contigo, Pai. Ele se emociona para cantar. Às vezes, quando ele está cantando aqui com a gente, ele se emociona, que ele tem que parar um pouco para cantar e voltar, porque ele fica emocionado, Pai. Às vezes, os olhos dele enchem de lágrimas com a emoção e a gente vê. Às vezes, ele não consegue conter e elas escorrem. A emoção que ele sente, Pai, quando ele canta aqui para Ti. E às vezes a gente olha, a tua unção sobre ele é tão grande que eu fico olhando para o teu filho, eu fico vendo ele transpirando, o suor escorrendo, e não tem, ninguém está transpirando, só ele, porque ele está sentindo o teu calor, Pai, sobre ele. O suor escorrendo pelo seu rosto, pelo seu corpo. Aí eu me lembro, Pai, de alguns salmos que tem... Eu não lembro o número, mas diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não lembro desse número, mas eu decoro esse salmo. Porque ele se alegra quando vem para a tua casa, Pai, que ele vem para te buscar. Ele vem para se integrar a ti, meu Senhor. Por isso que nós colocamos esse salmo, o Salmo 133, qual bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como orvalho, né, que desce sobre as barbas de Aaron, de as barbas de Aaron, que desce sobre as suas roupas, né, e vão aos seus pés. É a bênção de Deus sobre nós. Por isso que é bom que a gente viva nessa união, te buscando, Pai. E que tu possa, Senhor, tocar em mais irmãos, que possa ter uma corrente única de amor, Pai, unindo todos os irmãos. Não há necessidade de sermos, de estarmos nos atacando, Pai, mas sim nos amando em profundidade, meu Pai. Acredito que não vai demorar muito tempo. Vamos estar numa só mente, num só coração. Todos aqueles que fazem a tua obra, Senhor, vão estar unidos sobre a face da terra. E não vai demorar. Eu acredito que breve estaremos unidos, Senhor. Muito unidos. Porque é isso que tu quer, Pai. Essa união para fazer a tua obra. Essa união entre irmãos. Independente de religião, independente do trabalho que está sendo realizado, independente do espírito que usa cada irmão, vão estar todos unidos, espíritos desencarnados usando os nossos irmãos, aqui conosco, todos unidos, Pai. Todos unidos, Senhor, para fazer a Tua obra. Porque Teu Filho diz que um reino dividido não resiste. Ele não vai subsistir dividido. Então, que o teu reino sobre a face da terra se una, meu Pai, para que o teu reino se firme aqui sobre a terra, meu Senhor, e o mais rápido possível a terra se torne um planeta regenerado. É necessária essa união, meu Pai. Por isso que eu clamo a Ti, meu Senhor, por esta união. Pela mente dos teus filhos, Senhor, que tu possa tocar no coração deles, assim como nós fizemos o estudo aqui, Senhor. Falamos sobre a moral, falamos sobre moral espiritual, que falamos sobre os frutos do Espírito, que os frutos do Espírito estejam, essa lei ficada no coração dos teus filhos, Pai. De todos que fazem a tua obra, de todos, Senhor, que estão na tua presença te buscando, e mesmo aqueles que não estão, que sejam alcançados pelo fruto do Espírito, meu Pai. E possam estar em sintonia contigo, fazendo a tua grande obra, Pai, sobre a face da terra. Só depende de nós. Só depende de nós, é o que eu digo aqui. Vamos descer do pedestal, vamos nos humilhar. E uma coisa que eu peço a Ti o tempo todo, Pai, eu passei minha vida toda te pedindo isso. Senhor, cada degrau que eu suba, Pai, na minha vida material, na minha vida espiritual, ou seja o que for, cada degrau que eu suba na minha vida social, eu quero descer um degrau para Ti, eu quero me humilhar diante de Ti, porque eu quero ser Tua serva, eu quero passar o resto da minha vida sendo Tua serva, Tua servidora. E graças a Deus eu tenho o que Deus permite que eu tenha. E eu digo, várias vezes eu disse assim, já passei muitos problemas na minha vida, passei muitas dificuldades, vivi na pobreza, e eu sou uma pessoa simples, e eu digo, eu me ajusto com pouco, porque o importante é fazer a obra do Pai, o importante é tocar a obra do Pai para frente, e eu sempre pedi a Deus, Senhor, me manda só trabalho, me manda trabalho, me manda cliente, me manda paciente, me manda trabalho, que eu vou manter a Tua obra, Senhor, com o fruto do meu trabalho. A Sabrina coloca a mesma coisa, a Sabrina não tem pena de investir na obra do Pai, assim como o Pedro também não tem. Assim como eu não tenho, assim como o André não tem. André, tadinho, está desempregado, mas ele investe o tempo dele na obra do Pai, ele não falta um culto. Ele não falta um trabalho. Ele não falta, ele está sempre presente ajudando. É a forma dele se entregar. Então, Pai, que Tu possa tocar nos corações, meu Senhor. Toque nos corações dos irmãos. Toque no coração dos líderes, Senhor, de todos os trabalhos espirituais, que eles entendam essa necessidade de união. É um momento de união, meu Pai. É um momento de luta e união, meu Senhor. Que todos, Senhor, possam deixar crescer dentro de si os frutos do Espírito, Pai, que o apóstolo Paulo fala tanto. Então, Senhor, que Tu possa ouvir essa minha oração, Pai. Em nome de Jesus que eu lhe peço, Pai querido. Amém. Sabe quem eu sou? Sente aqui. Contente com o trabalho. Muito. Muito feliz. Muito feliz. Sabia que a gente ia chegar até aqui. Sabia que a gente ia chegar até aqui. Sabia que você iria dar continuidade. Cheguei até onde eu pude. Fico feliz quando você vem falar comigo, me dá força. Sempre estou do seu lado. Sempre estarei do lado de cada um. Sabe o que me deixa feliz aqui? Tu usa a nossa filha. A filha que tu me deste. Tu diz assim, cuida dela, porque eu tô te deixando uma filha. E usa a nossa menina para falar comigo. Usa a nossa menina. Entende agora o que quer dizer filha da promessa? Entendo. Entendo. Entende para o que ela veio? Entendo. Consegue alcançar agora? Consigo. Agora eu entendo. Quando falava que era filha da promessa. A promessa está se cumprindo. Tá. A promessa de resgate na vida de muitos. A promessa de redenção, na vida de muitos. Muitos que precisam evoluir. Muitos que acompanham o trabalho. Ela é o suporte que ele precisa. Para que assim ele possa cumprir com o que ele veio fazer, realizar. Entende? Entendo. Entendo. André não sabe, né, André? Essa que está falando comigo, André, é minha mãe. Que começou esse trabalho, começou com ela. Ela foi recolhida e eu tenho continuidade. Ela hoje trabalha na plataforma, recebendo os irmãos. Não posso estar presente o tempo todo, porque há muito a ser feito, há muito a ser realizado. São muitas vidas sendo acolhidas nos hospitais, nos postos de socorro, nas colônias. A movimentação é grande. Mas estou conectada. E quando é me dada a oportunidade de me fazer presente, assim eu venho. Renova minhas forças. Eu senti, você perguntou, eu senti que era tu. Por isso que eu fui incomodada a pedir a Sabrina que cantasse aquele hino do amor. Há muito para realizar, minha filha. Há muito a ser feito. Tudo isso é apenas o começo do muito que está por vir. Apenas o começo de vidas que necessitam serem alcançadas, de vidas que necessitam serem esclarecidas, ovelhas perdidas, desiludidas em seus próprios sofrimentos, em suas decepções, mas que através deste trabalho as chamas estão reacendendo em seus corações. Amém. Porque assim elas estão tendo a oportunidade de deixar a lamparina acesa, de alimentar o fogo com o amor, com a união dos ensinamentos que nos foi passado e deixado por Jesus. E esse amor está sendo restabelecido e está sendo resgatado em muitos corações. O tempo que se vive e que já há muito estava se vivendo esse tempo onde o amor estava se esfriando. Mas existem aqueles, filha, que são luz para iluminar e sal para temperar, para aquecer esses corações, para ser instrumentos propagando a mensagem de amor, de união, propagando a mensagem para que as mudanças necessárias sejam colocadas em práticas, para que assim essas vidas elas possam ter a oportunidade de se aproximar mais de Deus, de se aproximar mais da fonte criadora, se aproximar mais de nós. Quando, da minha partida deste mundo, por tudo que eu fiz e que tu sabes, tu acompanhou toda a trajetória de minha existência terrena. E tu sabes quais foram os meus afazeres, quais foram os meus cumprimentos. E quando deixei este mundo, que cheguei ao plano espiritual, o meu tempo de restabelecimento foi curto, porque eu havia evoluído tanto. Havia evoluído tanto por tudo que eu fiz, pelo socorro que prestei, por auxiliar o próximo, por levar a palavra, não com a boca, mas com atitudes. Porque eu não precisava abrir a minha boca. Eu sei. Era apenas na atitude que eu demonstrava o amor de Deus e levava a palavra e a luz para os corações necessitados. Levava o alimento para o físico e o alimento para o espírito. Tu sabes. Quantas das vezes tu estiveste comigo? Quantas das vezes tu me auxiliaste, filha? Então, tu entendes o que eu digo? Entendo. E foi isso. Essa minha dedicação de respeitar o próximo, respeitar a sua crença, respeitar a sua verdade e auxiliar, ajudar nas suas dificuldades. Sem julgar, sem ofender. Eu lembro. Foi o que proporcionou que o meu restabelecimento fosse curto. E logo assim que eu me restabeleci, eu já fui trabalhar. Seu pai teve que ficar ainda por um longo período de restabelecimento. Ele passou um tempo no umbral. Eu sei. Mas foi resgatado porque por muito eu intercedi por ele. O tempo dele foi curto pelas escolhas que ele fez. E pela ignorância também. Tudo foi levado em consideração, foi analisado. Mas ele não deixou de ter a estadia dele no umbral para que ele pudesse expurgar de seu espírito ainda os morbofluidos necessários a serem eliminados. Sim. Não padeceu. Mas ainda ficou um tempo no hospital, se restabelecendo. Levou um tempo maior do que nós esperávamos. E hoje, filha, seu pai trabalha. Ele foi fazer um resgate. Foi. Ainda ele se identificou quando ele foi fazer o resgate. Aí eu perguntei, fala o nome. Aí disse, é Antônio. Eu falei, meu pai. Pergunta se é meu pai. Ele foi resgatar o irmãozinho para levar. Sim, filha. Ele hoje trabalha arduamente. A oportunidade foi dada, porque, como eu disse, tudo foi levado em consideração. E ele vai reencarnar na Terra. Não agora, mas ele está sendo preparado. Ainda trabalhará um bom tempo no plano espiritual, se preparando para que ele possa reencarnar evoluir e ajudar muitos a evoluírem. Porque seu pai quitou os débitos dele comigo e com a família, sendo um bom pai. Muito bom pai. Eu sempre falo. Sendo um bom marido, porque não me deixou faltar nada. Ele foi bom pai. A gente tem uma lembrança boa dele. Porque no momento que nós precisamos, ele vinha. Como um bom trabalhador que ele era nessa existência e continua sendo na existência espiritual. Porque tu sabes, filho, quanto que ele se dedicava. Eu brinco, assim, quando eu falo, eu digo assim, quando eu falo o nome do meu pai, Antônio, eu digo que era sinônimo de trabalho, que era muito trabalhador, dedicado à família. Lutava pelos filhos, não deixava faltar nada. Ele se desdobrava, ele se arrastava, doente ele se arrastava. Trago esse relato para que os irmãos entendam um pouco do que é o espiritual. Há muito mais, como é dito, como é trazido. E como disse antes, há muito a ser realizado. Se preparem, se capacitem, é apenas o começo, o início de um novo tempo. Amém. De muito mais que está por vir. Amém. Fique na paz de Jesus, minha Amém. Filha. Fique na paz de Jesus. Amém, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigada, Pai. Foi uma surpresa para mim, muito tempo que a minha mãe não vem se comunicar conosco. E eu até pensava assim, deve ter tanto trabalho lá na colônia, ela não para lá, porque ela deve estar ajudando a muitos. Porque ela, às vezes, vem trazer as mensagens para nós. E muito tempo que ela não vem falar conosco. E hoje foi uma bênção para nós. Né, Sabina? Muito tempo. Eu senti um espírito feminino. Aqui eu não sabia de início quem era. E quando ela acoplou, aí que ela falou assim... Você sabe que ela falou que você sabia quem era que estava aqui? Aí no momento que ela falou isso, aí eu senti a presença dela. Eu senti que foi a mesma presença muito forte que eu senti daquele primeiro, a primeira que ela incorporou, que ela veio. E que era como se nós dois nos tornássemos uma só. E foi a mesma sensação que eu tive. E aí eu senti, quando ela falou isso, ela não precisou falar quem era. Você não precisou falar, porque eu senti que foi a mesma sensação. Você sabe quem eu sou? Eu senti que era ela. Eu falei, minha mãe. É. Então é isso, meus irmãos. Essa reunião de hoje, muitas surpresas. É. Fiquei muito emocionada. Eu não conhecia a minha mãe. É. Minha mãe, ela faleceu de câncer. Ela deu a vida dela pela minha. Ela abriu mão da vida dela. Ela entendeu que eu precisava vir. E eu não lembro da minha mãe, porque eu tinha um aninho e pouco quando ela faleceu. Lembro pouco do meu pai, porque meu pai faleceu também, eu tinha uns 5 anos. Seis. Então, eu tenho aquela vaga lembrança, sabe? E eu tento de todas as formas segurar essa lembrança. Porque sabe quando o tempo vai passando e às vezes parece que vai, né? Ficando assim, sumindo. E eu procuro sempre estar lembrando muito do meu pai. Guardar um pouco de lembrança que eu tenho dele na minha memória. E o primeiro contato que eu tive com a minha mãe, quando a Sônia pediu para que... Em 2013. Foi em 2013, para que orasse. E eu ainda não tinha isso, né? Eu não sabia que eu tinha esse dom por conta da religião. E foi uma experiência que me marcou muito, porque eu cheguei do trabalho, a mesa estava posta, que era aniversário da Sônia, e ela falou assim para mim: Sabrina, eu fiz um pedido para Deus. Eu pedi algo para Deus. Eu não vou te falar o que é, mas leva o seu pensamento para Deus e pergunta para Deus se Ele permite que eu receba esse algo como presente, se eu mereço. E eu sentado, levei meu pensamento para Deus e comecei a falar: Senhor, o Senhor conhece a tua filha, o Senhor sabe quem ela é, conhece o coração dela, sabe o quanto que ela te serve, o quanto que ela te busca. Eu não sei o que que ela pediu, mas o Senhor sabe, Pai. E eu falei assim: Senhor, permita que a tua filha, no dia de hoje, que é o aniversário dela, receba esse presente. Eu sei que ela pediu um presente, mas eu não sei que presente é esse. E foi quando eu ouvi um clarão, eu estava de olho fechado. E eu vi um orando de olho fechado, eu vi um clarão abrindo na minha frente. E eu vi duas pessoas se aproximando. Um homem e uma mulher. E de início eu não reconheci aquela mulher. E aí ela se identificou, falou que ela era minha mãe. E ela falou assim para mim, na minha mente, tudo mental: minha filhinha, minha menina, a minha outra filha, ela pediu algo. E Deus concedeu, por isso que eu estou aqui. Mas só pode acontecer se você permitir. Eu quero te usar para falar com a minha filha. Mas eu só posso fazer isso com a sua permissão. E na mesma hora eu falei assim: Senhor, quem sou eu para dizer não para ti, meu Pai? Apesar disso tudo ser novo para mim, mas quem sou eu? Eu falei: que seja feita a tua vontade, Senhor. E eu vi quando a minha mãe veio na minha direção. E ela veio e me abraçou. E quando ela me abraçou, eu senti uma energia tão boa, um amor, que eu comecei lá a chorar. E ao mesmo tempo que eu chorava, eu comecei a sentir algo nos envolvendo de uma forma tão grande, eu comecei a sentir como se nós dois estivéssemos nos fundindo, nos unindo. Era parecer que eu estava entrando nela e parecia que ela estava entrando em mim, e nós estávamos nos tornando uma só. Foi essa sensação que eu tive. Quando eu vi, minha mãe já estava falando através de mim. Aí, tanto que ela até falou assim, uma das coisas que eu lembro que ela falou, que dizia que saco vazio não para em pé. porque eu trabalhava tanto e eu quase não comia, e o meu estômago estava doendo de tanta fome, porque a gente não tinha comido ainda. E ela falou assim: eu vou comer para poder alimentar ela. E foi engraçado que ela incorporada em mim. Exatamente. Estava usando aparelho de correção. E ela se alimentou para alimentar o meu corpo físico. E eu não esqueci, eu estava consciente. E ao mesmo tempo que eu estava consciente, eu senti ela usando o meu corpo, a minha mão criou vida própria. Minha voz, ela falava, usando a minha voz, eu não sei se minha voz mudou. Não sei como é que ficou os meus trejeitos, mas... E hoje eu senti aquela mesma vibração que eu senti. Ela não precisou, a Sônia não precisou falar, é a minha mãe, porque eu soube que era ela. Da mesma forma que eu sei quando é o Emmanuel. Quando eu falo Emmanuel, gente... É uma falange de Emmanuel. Então, é um espírito que se apresenta com o nome de Emmanuel. Não é o Emmanuel do Chico Xavier, tá? Só para deixar isso claro. É, porque senão todo mundo vai dizer que é o Emmanuel do Chico Xavier. E não é, ele está encarnado. É um espírito que se apresenta como Emmanuel. E Emmanuel quer dizer Deus conosco. Então, é um espírito, é uma falange de espíritos que vem enviado por Deus e usa esse nome Emmanuel. Tá? Só para explicar. Então, eu sinto quando é humano, eu sinto quando é o Orion, eu sinto quando é o Noak, eu sinto quando é a Detsu. E cada um de uma forma diferente. Então, eu sei quem é quem. Então, só para explicar isso para os irmãos. Bom? Um abraço grande para cada um de vocês. Que Jesus abençoe a noite de vocês, o lar de vocês, a família de vocês, cada um. Que Jesus possa visitar o lar de cada um que irá assistir esse vídeo. Amém.